Sono 5, tá autorizado Guarulhos, 340 nível, direto do 10 até Taubaté. A decolagem é da 10, saída São Luano, transição Mótiva, controle 120-8, transponda 5546. Oceano identificação, chegada Bonfe, desça para 4 metros aí, está cancelada as instruções na posição Bonfe, e forma justa na 095. Chame táxi. Austrália 313, direção para você que está na área de procedimento. Curva esquerda na proa 200. Esquerda proa 200 para o OK, chama na 303. Autorizado a decolagem da 001 00 graus 4 nós. Comitivo, desce para 2 hotéis, registro 05, autorizado procedimento, reporta estabilizado. 322, decolado ao 50, chame o controle 120 decimal 8. Controle 208, chame a 322, contato moderno, decolagem saída Puka, leva 350. Alemanha 3-3, completa o procedimento com a torre em 1-1-8 desse 95. Até a pouco. Autorizado o pouso na 1-0, o vento é 090 graus, é 04 nós. Aí ele pousa a 10, na meta 3. Fala ao 55, passe via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, na 313. 322, chame o centro de Recife, 126.85, alterna em 125.45. 3685-0255, chame. 322, obrigado, ótimo. Ano 5, decolada 56, chame o controle 208. Vai chamar o controle 1208, uma boa noite, até 3285. Controle Salvador, boa noite, até 3285. Ano 3815, contato radar, decolagem, saída do São Paulo, número 340. São Paulo 340, haveria possibilidade de curvar direita na proa de Leda? Aprovado direita Leda, com 3815. Muito grato, quando Leda, até 3815. 3815, chama Recife, 5 do final, olha. Eu vou tomar com a nossa precisa. Eu vou tomar com a nossa frente, no meu país, descobriu o controle, hoje a gente vai na manhã. Lagoa Alfa, informe qual é o local. 1-3-3-0-5, send it to 2-1-6-0-1-6, clear CX-0-1-0, call established. Mais um Romeo Alfa, no plano metade, pode não falar para a coisa. O presente chama Torrinho 118 do 95 para ficar a coordenação, Michael Delta. Check. Clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 05 knots. Clear to land, 305. Torrinho, Michael Delta. Michael Delta, mantenha a linha do litoral, chame no farol de Tapã. Positivo, mais um informou a aeronave da TAM, é um Airbus à sua esquerda, na final da 1-0. Mantenha a separação com o tráfego e após prossiga para enrimar a retaguarda do tráfego. Com a retaguarda do tráfego, quanto seria essa lista em mão, Michael Nelson? 3305, tráfego, at your right side. Transition line, 500 feet, is a helicopter. Está prosseguindo a sua retaguarda direto ao mar. Oi, Mike, Romeo Alfa. Não há tráfego no setor norte. Informe no solo da Ima o Mike, Romeo Alfa. Romeo. American 230, please. 10, American 230, pushback and start up the tools, report for taxi. Yeah, we call ready for taxi, pushback and start up the tools, American 230. Yeah, I'm all Michael Alpha. Oi, Michael Alpha, pressure na chave contém risco e forma controlada. Vai chamar. 13305, on the ground at 23. Continue attack via Fox Alpha. Report before Juliet. Fox Alpha, we will report for Juliet. 3305, continue the frequency. Please try to maintain frequency. Salvador, Xanana 3103, Alfa, Guarulhos. Xanana 3103, autorizado, Guarulhos, 360, disponível. Via Pesulono 0 até Taubaté, decola da 10, saída Salvo 1, transição módula, o controle 120.8 e o transponder 5561. 360, viatas 10, Taubaté, decola 0, São Romo, ativa 1208, controle 5561, transponde, a minha 313. É na minha 313, correto, chamo para o pushback acionamento. Agiri 707, espera a notificação de chegada bom, se desse manter o nível de voo 050. Order 3305, approaching 33 Juliet. 3305, clear, enter Nathan 1 via Juliet, gate number 5. Echo 1, position 05, 3305. American 230 is ready for taxi, runway 10. American 230, please taxi via Eastern 1, taxiway India. Report ready for takeoff at loading point, runway 10. Okay, Eastern to India, we'll report ready for takeoff, American 230. 7707, sem restrições, Luiz Luna, desça para 2.003, está autorizado o procedimento, reporta estabilizado. Luna, é 2.000, reporta estabilizado. Towers American 230 will be ready for takeoff on runway 10. American 230, ready for takeoff on runway 10, wind 100 degrees, 05 knots. Okay, for the takeoff on runway 10, American 230. Alexandre Taxi, 3.3. Estava na faixa 3.3. Marca 230, bom, 35, contact Salvador Departure, 120, decimal 8. 120, that's late, American 230, bom. good evening. American 230 is at a 1,700 for level 340 on the Momo departure. Hello, the 230, maintain heading into 2,000 feet. Stability to left and side left moment detection. Okay, maintain the heading to 3,000 feet and then it'll be a left turn direct to the Momo intersection for American 230. Vamos ver o 0 0 de inspiração, chegada a bomba de ONU, 0 TAP, isso mantém o nível de voo 050. Quando TAP para 050, senhor, vamos ver o que é. Localizador com a pista vista, voo 2707. 2707, controle ciente, chama a torre 18 do sinal 95. 895, boa noite. Autorizado, pouso 1-0, venta 1-0-0 graus, 5-9. Give pouso 2707.